Loco Beiroco representando o sul. Bad B-Boy sangue louco. Ainda bem negou, ainda bem negou, ainda bem negou. Aê, aê, escuta, mais um agitador da sul na luta. Mesmo sendo um b-boy sangue louco, eu tô ligado que a voz é o que resta. Por mim, se fala das verdades, barbaridade do que não presta. Sendo assim, mesmo, me sinto à vontade pra rimar. Tá bom, é um dom, e aí, dom? É tipo a dança b-boy pop lock. Tão pedindo licença pra chegar. Sobre a cultura hip hop, é verdadeira, que nunca perde a consciência de educar. Por isso é bom pesquisar e estudar, pra poder representar. Psss, deixa quieto, porque esse som é fino, que nem uma linha de nylon. Veja, pega as tape e o box, que vai começar o ensaio. O clima não ficar jojado, como diz o velho ditado. Mesmo. Não pise nos meus pés, não dobre meus joelhos. Renegou, cada um tem que fazer o seu. Se não dá problema de selenoide, porque com certeza, meu. Se na estrada não tiver a puca, nós vamos se encontrar. Estamos na mesma luta, um dia umas cabeça muda. É, vou dizer pra ti, não sei se tu me entende. Ah não, não pode ser, não pode ser, não pode. Exatamente. Tri louco, bem louco, representando a sul. Ted, bimbo é sangue louco. Sangue louco. Ainda bem negou. Que língua não tem osso? Não tem osso, não tem osso, não tem osso, não. Tri louco, bem louco, representando a sul. Ted, b-boy sangue louco. Sangue louco. Ainda bem negou. Que língua não tem osso? Não tem osso, não tem osso, não tem osso, não. Às vezes é fácil rimar, difícil raciocinar. Tem que amar, gostar, se identificar. Sempre olho no olho, é bom se ligar. Mesmo no zóio de Mônica. Sai pra lá, zoião, com a filosofia. Vai de zumbi, zulu neixo aos panteras negras. Assim seja, transformando negativo pro positivo. Quem será o próximo sensacionalista que vai lançar mais um livro? Porque hip hop é arte ao grito ao vírus, que veio nos anos 70, 2004, uma saudável doença. Resolvi escrever essa letra, mesmo, sem falar em treta. Eu, cigarravuço, um papel e uma caneta. 3 horas da manhã no meu quarto, lembrei de 84, sem medo. Eu tinha idade do meu filho Diego. Dos 13 aos 32, na humilde, Ted Hacker Squill. E aí, ouviu? Então se liga, que humildade e respeito é a cara do sujeito. É o grito que vem do coração do indivíduo, que manda boas rimas aos ouvidos. Da sul, da norte e da leste, chega louco, mesmo, da Guedes. Mesmo não sendo um b-boy sangue louco, eu tô esperto. Ted da sul falou, tava certo. Sou ele quem critica quando não é os que aponta, é os que apita. Eu continuo na lida, nunca a esmo. Eu sou eu, viu? Mesmo. Tri louco, bem louco, representando a sul. Ted, b-boy sangue louco, ainda bem negou. Que língua não tem osso? Não tem osso, não tem osso, não. Tri louco, bem louco, representando a sul. Ted, b-boy sangue louco, ainda bem negou. Que língua não tem osso? Louco, bem louco, eu mesmo. Ted, b-boy sangue louco. Ainda bem que língua não tem osso. Porque a música é o rap é música. Se identifica, escuta. Do radinho de pilha ao som digital, minha rima perturba. Porque mesmo é você ser você mesmo. Seja onde for, na derrota ou na vitória. Do bem contra o mal, o mundo gira, gira, gira. E só dá os loucos, se fazendo de morto. Pra ganhar sapato novo, não são poucos. E a ciranda, cirandinha, sempre é girar. Já perdi as contas, dos que foram da meia volta e não conseguiram voltar. Pra selva que estressa, mesmo. É, vou dizer pra ti, eu sou mais um aprendiz que vi que a cabeça não pode ficar no bolso, cuidando dos outros, mas no lugar certo, acima do ombro, no pescoço, pra identificar quem são os verdadeiros loucos. Ted, um b-boy na escrita, paz a todos. Bem louco, representando a sul. Ted, b-boy sangue louco, ainda bem negou. Que língua não tem osso? Não tem osso, não tem osso, não tem osso, não. Tri louco, bem louco, representando a sul. Ted, b-boy sangue louco, ainda bem negou. Que língua não tem osso? Não tem osso, não tem osso, não tem osso, não. Aí, valeu por essa. Família da Guedes, chave mestra. Chega, só os problemas de selenóide. B-boy, b-boy, b-boy sangue louco. Ainda bem negou, ainda bem negou, ainda bem negou. Sangue louco. Que língua não tem osso? Não tem osso, não tem osso. Não tem osso, não. Não tem osso, não. Não tem osso, não. Peraí, seu doutor, peraí que não vem assim não, seu doutor. Dá a volta lá pela outra rua. Peraí, seu doutor. Dá a volta por lá que eu vou ensaiar meu partido alto aqui. Ô índio, manda lá um negócio assim, devagar.